dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer, te fazer. Você está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. Você está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. Que é o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam, etiqueta tem nome, é marca que não cola, etiquetas e rótulos. Então, quem sabe onde tem? Marque cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Agora, a programação da Super Rádio está mais super. Está do jeito que você gosta. Depois do Rony Magrini, vem o programa Paulinho Boa Pessoa, das 8 às 11 da manhã. O Paulinho conta história, tem horóscopo, tem notícia, tem muita música e tem a comunicação do amigão Paulinho Boa Pessoa. Super Rádio, sempre uma voz amiga te fazendo companhia. É Super Rádio. Agora é hora da poderosa oração da manhã. Senhor, no início deste dia eu venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Eu quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem que existe em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e ao mesmo tempo alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença, Pai. E que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Amém. Rony Magrini, seu amigo e companheiro de todos os dias. Vida! rodada e não deixa a peteca cair por nada deste mundo. Primeiro dia de junho, primeiro sábado do mês e nós estamos juntos aqui na Super Rádio AM FM a partir de agora. Bom dia, bom final de semana e vamos aproveitar o sabadão e o fim de semana que é todo nosso. Caraca, gente, tô com o gostinho do panetone do Natal na boca e já tamo no mês 6, hein? Putz grila, mano, pra não falar outra coisa. O tempo tá voando, está acelerado, tá turbinado. Hoje é sábado, 1 de junho de 2024, 213 dias para acabar o ano, comemorado hoje, Dia Internacional do Leite, e aqui no Brasil é Dia da Imprensa. Não sei se você sabe, mas hoje, dia 1 de junho, é dia de São Justino. Quem foi São Justino? O padre Alex Nogueira daqui a pouquinho vai passar por aqui para contar pra gente a história do São Justino. Então vamos acompanhar para saber quem é São Justino. Hoje é dia dele. São Justino, rogai por nós que pedimos por vós. Já já padre Alex Nogueira passa por aqui e conta a história do São Justino. Já já tem horóscopo, já já eu vou falar da Daniela Sensitiva, já já tem a sua música tocando aqui na Super Rádio. Já já tem mantra da fortuna e da prosperidade e depois de tudo isso tem ele, Paulinho Boa Pessoa, e o sábado é todo nosso, vamos aproveitar. Bom dia menina, bom dia menino, bom sábado, super sábado pra todo mundo. É o Rony Magrini. Bom dia Super Rádio 79. Bom dia, Super Rádio 712. Oi, Super Rádio! Nada mais importa agora

Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring. And open out this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away. Cantando, e a semana tá começando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ó, galinho cantador aí, esse galinho canta pra mais de metro. Bom dia, menina! Bom dia, menino! É bom acordar, é bom estar junto com você, é bom dar bom dia para você, receber o seu bom dia. Essa troca de energia é muito gostosa. E que você, que não me dá bom dia, mas está ouvindo o nosso programa, mas está aí do outro lado do rádio, sinta essa energia também. Que você tenha uma linda e abençoada segunda-feira, que seja a melhor segunda de toda a sua vida. Desejo isso do fundo do meu coração. Dia Super Rádio 715. Rony Magrini, alegrando as manhãs de São Paulo. Comece o dia com alto astral. Alto astral. Bom dia, bom dia, bom dia. Hora do horóscopo, hora do alto astral. Começa com Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Preste atenção. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, contatos favoráveis, mas convém não querer mudar o modo como os outros pensam. No que diz respeito.